aquelas pessoas que acham que o certo vai se passar por errado. Nego, tô firme e forte, nunca perdi tempo à toa. Tô sempre trabalhando com os manos, são aliados. Longe de Lucifer, até café, sem tomar café. Comecei com o flare, família MS, salve pro Zedé. Assim que é, tu sabe qual é. Deus tá no comando, malandro é malandro, mané, mané. Na produção vem o Samuel, AK, Sugiura, se segura que essa cena vai bombar. No código 43, eu posso ser tentado para não mais uma vez. Tamo junto, meu mano, te conheço há mil anos. Fazer rap é nosso plano, nosso sonho tá virando. Os malucos têm estilo, respeita acima de tudo. Cada louco com a sua personalidade própria. Senta no estilo, absorvendo conteúdo. Não tem personalidade, acaba virando cobra. Zerando o game sem pegar o controle, porque nós controla quem tá descontrolado, né, de hoje. O sonho não tá longe, acredite na fonte. A fonte tá nos horizontes, Bíblia sagrada dos montes. Da ponte pra cá, os mestres viraram magos. Da ponte pra lá, os loucos confundem os sábios. É muito caro, a coragem vale ouro. Mas vai na paz, vai na fé, que com Deus você ganha em dobro. Foi muito louco ver o rap pegando fogo. E quem veio pra criticar já não faz mais parte do jogo. E quem tá lá pra falar, pra julgar, criticar, não tá no jogo mais não. Não tá no jogo. E quem chegar pra somar, pra fechar, pra trincar, nós tamo envolvidão. Envolvidão. Pode rolar na quebrada do slunk, o que pá. Londrina, zona norte, cingão. Pode escutar o bonde do Paraná, quem se identificar, agradeço de coração. Já dizia o professor no ensino fundamental: olha pra frente, ciente que a prova é individual. Rasgando o fio das madrugadas e dando trabalho pros pardal. É o neguinho canela fina lá dos barracos de pau. É no estúdio que eu estúdio, jogo de acordo com o time. Essa é a fórmula perfeita pra nós não entrar no crime. Nós tomamos louco, bola rime, quando vê já ficou pronta. Primeiro nós paga o preço, depois que nós paga a conta. Mente a milhão na missão, em conflito com os demônios. Garibando o manicômio, registrando os patrimônios. 043 pra fazer valer a pena. Nós só fala o necessário, sei que a língua condena. Família ML soma na força suprema. Sintonia cristalina na questão do problema. Nota placa primata, é o lado sul do mapa. É os pirata da bala de prata. E quem tá lá pra falar, pra julgar, criticar, não tá no jogo mais não. Não tá.